Salve as nossas heranças africanas! Salve as nossas matrizes! Vaquejada, jongo, caxangu, carimbó, sertanejo, merengue, lambada, forró, pé de serra, coco, boi, bumbá, chachado, calango, reisado e axé. Toca aí que a gente diz no pé. Toca aí que a gente diz no pé. Toca um bom samba de enredo, um samba de roda, pagode, baião. Toca de tudo que toque o nosso coração. Um coração verde, branco, azul e amarelo. É canto, é dança, é ritmo, elo, firmando a corrente da nossa nação. Toca quadrilha, congada, fandango, lundu e sarabacuê. Bumba, meu boi, carabó, toca maculelê. Caderetê, Moçambique, quilombo, umbigada, caboclinho, lambe, sujo e marujada. Muita timbalada e o tererê, tererê. Preciso mexer, misturar o daqui, o dali e o de lá. Pois o nosso tempero tem samba, tem choque, tem verde, bolada, balada e de chá. É só botar pra tocar que o povo vai curtir. A galera vai gostar. Nossa gente é isso aí. Vai, vai no embalo do maracatu, taquejada, jambu, caxambu, carimbó, sertanejo, merengue, lampada, forró, pé de serra. Com samba de enredo, com samba de roda, pagode, baião. Toca de tudo que toque o nosso coração. Um coração verde, branco, azul e amarelo. É canto, é dança, é ritmo, elo, firmando a corrente da nossa nação. Toca quadrilha, congada, fandango, lundu e sarabacuê. Bumba, meu boi, caiapó, toca maculelê. Caterete, Moçambique, quilombo, umbigada, caboclinho, lambe, sujo e marujada. Muita timbalada e o tererê, tererê. É preciso mexer, misturar o daqui, o dali e o de lá.